medo, medo, medo, medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Vai na cadecida, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, ei, moço. E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida.